4235, clear the runway. Azul 4235, on the ground at 43, leave to the right and call 121 decimal niner. The right side, 121 decimal niner. Salvador ground, good evening, Azul 4235, please clear the runway. Azul 4235, contact Alpha Juliet Gate 09. Alpha Juliet, 809, 4235. Estabilizado, Axeio 90 na 246. Motor R5 1895. 1895, pela alta. Voo 1170, 2000 pés, autorizado LS, existe no 021. 2000 pés, existe 21, autorizado LS, existe no 0170. Tioneia 6224, vetor sequenciamento, esquerda na Pro 055, autorizado LS, 2000 pés. Ok, esquerda 055. LF 2310, do treinamento 2 Osmar. Mira do Índio Serra, visual baixada e travada. Uno 246, vento 1 50 graus, Uno 2 mais, autorizado pouso pista 10. Pouso autorizado na 10, igual na 246. Aguarde para puxa número 2 do setor. 246, solo aos 49, liga direita, chama 121, 9 só. Direita 219, 9249. 9246. Solo Salvador, azul 4980, temos 48 a bordo, 1350, Aracaju para o táxi. Ataque fatal pode esperar via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajude altímetro na 021. Liga ainda quando lá torre 182, o 49 é que dá. 1895, frequência da torre. 1895. Fala o gol na 246, livrou. Na 246, chamei de ataque 2 Juliette. Chamarei de 2 Juliette na 246. Polícia é cancelamento, 6316. Pega acionamento 6313. Ocean Spot, Ocean 6313. Ocean 6313, have to set up and push gate 04, response for taxi. Forte Fortex, 3-1-3. Ona 246, mantenha a posição antes do ataque 6-Juliette. Quanto será antes da Juliette, Ona 2-4-6? 1-4-9-8-0, autorizado alinhar, decolar, pistão no zero. Vento 1-60 graus, 8-9. Liberé, decolar, 2-4-9-8-0. Mantenha a via chegada a Mari, desce até o 050. Mantenha a via chegada a Mari, é autorizada até o 050, com 1-7-0, completa o sinal, chama a torre 118-95. 118-95, gol 1-7-0. Gol no 888, número 3 na aproximação, reduz velocidade para 1-8-0 mais, desce para 4.000. Azul 4980, decola 53, chama o controle 120, decimal 8. 208, boa. Alternating Guardião, Endurance, 5 hours, 10 minutes. Contact until holding point, via Maple, India, holding point, contact tower, 118.95, QNH1021. Roger, clear, taxi, via. Bono 246, autorizado, ingresso via Juliette, portão 02. Juliette para 02, Bono 246. 3000 pés, livre ILS no 021. Luna 2000 pés, livre ILS, Luna 885. Só confirmando o ajuste no 021 que eu não compreendi. Afirmo, no 021. Tá, joia, obrigado, meu amigo. LS, Xenia 624. Completa, correção de 295. 295, obrigado. 2 Salvador, 6264, Xenia LS, Xenia 3, autorizado, aliás, e manter, estamos pronto para decolagem imediata, assim que liberado. Ok, agora a gente considera, a gente dá a instrução para alinhar para decolagem imediata, mas houve demora na coordenação, então aguarde. Gente, não está plantando, vai ter que aguardar o programa. Ok, então reporte pronto para decolagem. Vamos lá. 1170 no solo aos 57, livre à direita, chama 219 só. Direito 219, está com forte vento. Através da porta final, com o número 70. Ok, gente. Salvador, o Xenia 624, ILS 10, baixar travado. O Xenia 6224, autorizado pouso, vento 150 graus, 109. Atento, vento de travé reportado na final curta pelo aeronave que precedeu. Gente, 6224, 708. Mantém a ponte ferro. Utilizado, Benchway, Golden 888. Completa a torre 118-95 no Tripoli. 295, 881. 970, desce para 2000, mantém via chegada, ajuste no 021 no livre LS. 2021, mantém a chegada e autoridade LS. Gol 1970. Azul 4980, chama Recife no 2685, alterno no 2545, 4980. Matias, chamando Recife agora, 2685, alterno 2545, azul 4890, obrigado. Xenia 6224 no solo 00, 0100, liga à direita, chama 121 no 9 solo. 219 solo 61, 6224. Solo Salvador, 6224, autorizado táxi via Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette para o 03, 6224. Pode o pouso estar livre de tomar posição, Xanel 03? Corre 6313. Xanel 6313, está autorizado. Alinhar e manter pista no zero. Solo 02, liga direita, chama 219, solo. Autorizar táxi via Alfa Juliette, portão 3-1-3, decola os 04, chama o controle 20 de 08. 08. Foi 118.95. 118.95, prazo, uma boa noite. Salvador, muito boa noite. O voo 190, final da 10, tem mais travado. 1970, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 109. Autorizado pouso da 10 para o voo 1970. Controle, autoriza o Xenã 6313 de lá direto, pode lá. Guarda. Linha 313, voa, Ognave. Ognave está presente, Xenã 6313. No 970, no solo aos 09, táxi à direita, chama 219, solo. 219, solo, gol 970. Boa noite, Alguno 970, livrou. Alguno 970, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, Alguno 970. Salvador Band, good evening, Azul 5001 at Foxtrot. Azul 5001 Red Cup. Approach Salvador to Serra Bravo, Golf Romeo via Zulu 10. Until Taubaté, have the flight plan route. Flight level 340. Takeoff 10, right turn. Dial the battery module transition. Squawk 5447, Salvador Departure 120, decimal 8. Ok, Azul 5001, take to Sierra Bravo, Golf Romeo, flight level 340, Echo 010, single Bravo Echo, flight time route, runway 10, right turn, take off, Sahel, Mosca, transition, and 5447, front country. And 4120, that's 5001. Azul 5001, read back correct, passport setup, and push gate 09. Okay, thank you. Voo 907 está ingressando, está autorizado, gate 7, por favor. Autorizado ingresso, Juliette, o voo 91970, portão 07. Alô Salvador, boa noite, Gol 9082, autorização para a empresa. Uma vez, ingressão 1-3395, como obrigado e uma boa noite. Boa noite. O Foxtrot e a rota do plano de voo, nível de voo 370, decolada pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamuaru, transponda 5450, controle Salvador, APL 120, decimal 8. Aqui autorizado 370 conforme o plano, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamaracaju. 5450, transponda 208, controle, Gol 9082. Gol 9082, confirma o nível autorizado? 370. Planejamento correto, na posição 06, chame pronto. Obrigado. Alô, Salvador, boa noite, Otan 3305, chamação Foxtrot, pronto, golpe L. Otan 3305, boa noite, Foxtrot, confere. Autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível de voo autorizado 330, decola da pista na zero, curva à esquerda, saída Pucajá-Moaru, 5442 no transponder, controle Salvador, PL no 20, décima 8. Autorizado o registro, nível 330, Vempa e Volão, 97, decola da 10, primeira curva à esquerda, Pucajá-Moaru, transponder 5442, controle 120, décima 80, chão 3305. São 3305, atendimento correto, na posição 005, chame pronto. Camará. Alô, Salvador, azul 4959, informação Fox. Autorização para Edelson. Azul 4959, só confirma o nível solicitado. 140. 140, ciente. Autorizado Salvador para aeroporto Serra Bravo, Índia Lima, nível de voo 140, via rota do plano de voo, decola da pistola 0, curva direita, saída Coral, transponder 0260, controle Salvador, pega no 20, décima 8, encontra-se no 43. Primo, 43. Está autorizado o 140, rota conforme plano de voo, decola da 10, curva direita, saída Coral, 0260, transponder, 12080, controle de saída. 4359. Protejamento correto, 43, também pronto, azul 4959. Prossegue, irmão, valeu. Salvador, Chané 6224, Aracaju, 230. Chané 6224, chamou para cópia? Afirmativo. Salvador, aeroporto Serra, Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 190, via rota do plano de voo. Decola pistola 0, curva esquerda, saída Conde. Acione 0263 no transponder, controle Salvador, pele no 20, décima 8. 190 Aracaju, conforme rota, decola da 10, curva esquerda, Conde, 0263, 108, Chané 6224. Chané 6224, condicionamento correto, confirma o portão que se encontra. Está no portão 3. Gente, no 03 do 41, no chame pronto. Pronto. Solo azul 4959, parte 3, para push e acionamento. Autorizado, azul 4959, no parte 3, chame táxi. Camarada táxi 2, o 4959. Cordial, boa noite, seu azul 2774, ciente da informação Foxtrot. Azul 2774, chamou para cópia ciente da Foxtrot. Autorizado Salvador, para por Serra Bravo, Papá Sierra, via rota do plano, nível de voo 160. Decola da pistola 0, curva direita, saída Coral. Acione 0264 no transponder, controle Salvador, opere no 20, décima 8. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Papa Sierra, rota conforme o plano, nível 160, decola da 10, vai pela direita, cumpre o perfil da saída Coral, 0264 é o transponder, 120, décima 8 é o controle, para o azul 2774. Azul 2774, protejamento correto no PAD 3, chame pronto. PAD 3, chamará o azul 2774. Thank you. Azul 7 push gate 09, report for taxi Azul 5001. Solo Azul 4959 para o táxi. Com 61 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Aracaju. Taxi até o posto, espera, bate 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 021. Autorizado o táxi, quando lá 718.95 a torre, Azul 4959. Plano 723, desce para 2000 pés, completando via chegada, ajuste no 021, no nível elétrico. Via chegada, nível elétrico, tá bem. Salvador, Azul 4959, pode esperar da 1-0. Azul 4959, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, ventura no 60, graus 8 também. Autorizado, alinhar e decolar, 4959. Prazer, Zé. Confirme alternate, perto do board. Ok, alternate, Tiburon Preto, and 98 on board. Approved taxi, until holding point, 9 in April, in the holding point, contact the tower, 118.95, QNH 1021. Okay, altimeter 1031, holding point 10 and 1895. Right, that's it. Nave 59, decolagem 27, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle azul 4959, Coral. Salvador Tower, good evening. Azul 5001 is close to holding point 10, we're ready. Roger, maintain position 5001. Maintain position or maintain holding point? Maintain holding point. Estabilizou no 723. Tem uma torre 118.95 no 723. Continua a frequência? 118.95. Verdade, ficou. Salvador, gol 1868. É 8, guia chegada Mari, desce para 2.000 pés, ajuste 021. 2.000 pés, guia Mari. Tower, this is 5001. Go ahead, 5001. We're fully red for departure, and we check the traffic at 7 miles. Okay, check ahead also, okay, we have traffic ahead about 5 miles turning now. Perfect, okay, and that's why you are waiting for takeoff, so ahead of you. Okay. Aqui é posição 3. S23, estabilizado no X-ray, baixado trabalho. Uno 723, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 109. 109. Será o 9933 pronto para push, no 43? Não, senhora, tô, quase para push, mas eu tô precisando copiar primeiro. Entendi. Então, autorizado Salvador para aeroporto Serra Bravo, Charlie Foxtrot, nível de voo 360, decolada pistona 0, curva direita, saída arbor, transição elefo, e o Zulu 21, transponder 5460, controle Salvador, Pedro 20, decimal 8. Confins 360, pista 10, curva direita, arbor. Elefa, use 215460120.8. Será 9973 com o desejamento correto, também pronto no PAD 3. Ok, obrigado. Solo Chanel 6224, está na Figueiredo 3, puxa bem que é funcionamento. Chanel 6224, no PAD 3, no posição 03, está autorizado. autorizado a pisar ataque 6224. Solo Salvador, Azul 2774, pátio 3, posição 3, Romeu, para puxa e acionamento. Azul 2774, pátio 3, autorizado a chamar. Chamaremos. Salvador 902, na Gol, puxa acionar no 62. O 902 no 06, autorizado a chamar. Azul 501, clear to line up and maintain runway 10. Line up, maintain 10 for 501. Boa noite, voo no 134, portão 2, início da Fox, autorização, Maceió. Voo no 34, Fox Trot confere, autorizado Salvador para Serra Bravo, Mike Oscar, via peso no 17, nível de voo 350. Decola pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, transponder 5464, controle Salvador, opera no 20, décima 8. Ok, 350 autorizado, Maceió, Perizulu 17, decola 10, curva esquerda, Cuca, Jamuaru 5464 no transponder 208 ao controle, voo no 134. Voo no 34, cotejamento correto, na posição 02 chame pronto. Chamarei o no 134. Solução 3305, solicita pushback acionamento no 05. São 3305, na posição 05, autorizado chame táxi. Chamada para o ataque, 3305. Solo Salvador, boa noite, agora 723, Hebron. Ou no 723, chame antes do ataque 6, Juliette. Vai chamar antes da Juliette, no 723. Confirme 107 a bordo, 250, confirme a alternativa. Por gentileza, cheque rádio, a informação está muito baixa. Não, senhora, eu estou rouco mesmo. 077 a bordo, 077. Senhora, alternando, São Borges, Santo Tomás. Rádio 001. Parante Natal. 6 autorizado, táxi até o ponto de espera e abate o Uno, Índia, quando lá torre 118 decimal 195, ajuste de altímetro 1021. 1021. Para o táxi azul 2774, 70 a bordo. 4 horas e 10, alterna a vitória. O azul 2774 aguarda esse táxi. Aguardando. Para o táxi, Chanel 6324, 101 a bordo, temos 2 horas e de alterna Salvador. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, a gente é altímetro 1021. Cuidado que está espera, minha 224. Salvador, Sideral 9973, parte de carga, pushback e acionamento. Sideral 9973, aguarde. Aguardando. Meu país vive ali, é 1021. Quem encontrar, estabilizar. Sol 9335 para o galeão, aguarde cópia. Sim, 9335. Azul 5001, airborne at 36, call now 120.8. 120.8, so long. Oxené 6224, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 109. Decola no zero, 6224. Aguarda, mantendo a posição? Afirmando 2774. Então 3605 já terminou o pistão no 05? Negativo, tá em processo. Quatro, portão 2. Deixa eu ver cancelamento. Aguardo, 134. Manda o próximo. Geral 99735, em condições de iniciar o pulso sem interferir com o ATR da Azul, que vai iniciar o táxi é muito distante? A gente pode, coordena aqui com a sonda, sem problema. Gente, vai ser o número 2 para táxi, no pátio 3. Pode ser, faz o pushback de modo a ser o número 2, geral 99735. Solo 1134, agora pronto, portão 2, para o pushback acionamento. Aguarde. Aguarda. O Azul 2774, por gentileza, inicia o táxi um pouco mais à frente, forma a liberar o bang da Federal para iniciar o push no pátio 3. Vai iniciar o táxi, chamou a gente liberar o bang da Federal, Azul 2774. Pressiona a Juliette sem interferir com o Airbus da TAP. Afirmação, 123. Autorizado ingresso via Juliette, remota 1-2 do pátio 1. Remota 1-2, é isso? Confirma. Afirma 1-2 do pátio 1. Afirma 1-2 do pátio 1. Azul 2774, forma que está mantendo a posição através 6 Lima. Azul 2774, você tem visualização total do pátio 3. Mantenha a posição, irá ser autorizado o táxi, a retaguarda do Airbus Atan. Tive que manter a posição, aguardando o táxi, através da retaguarda do Airbus Atan, Azul 2774. Conte. Boa noite, Oxinami 224, sobe 190, voa Conte. 190 na Conte, na Estado de Salvador, para Serra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo autorizado 360, decolada pistona 0, curva direita. Saída da Eule de Irume, transponda 5470, controle Salvador, pério no 20, decima 8. Autorizado conforme plano de voo Galeão, nível 360, Open November 857, decolada 1-0 com curva direita na Tael Leda, Irubi. Aciona 5470, controle Salvador 208, voo 9335, na posição 8, tem que ter informação Fox. Sim, Fox Trot confere e aguarde para push, chame quando pronto. 9335. Solos Andrés 305 está pronto para o táxi com 1-2-2 ao bordo, 3 horas e 25 qualquer na Fortaleza. Autorizar o táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 1-1-8, decimal 95, ajuste de altímetro 1-0-2-1. Táxi, Pátio Índia, 102-95, Andrés 305. Azul 2774, segue a retaguarda do Airbus da TAM, quando lá no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 95, ajuste de altímetro 1-0-2-1. 0-2-1. Passagem do táxi de retaguarda do Airbus Atan, quando lá 1-1-8, decimal 95. Passa um ponto de espera, cabeceira no zero, Azul 2774. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Paulo, boa noite, 723. 723, prossiga. Considero. Faz pro gol 1-1-3-4-2. Afirmo, 5 minutos. Obrigado. Gol 9082, decola aos 4-2, chama o controle 1-2-0 de cima 8. Autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 109. Repouso, boa noite, tome 8. Torre Salvador, boa noite, setor 3305.090, pronto, visual para a nação. Sexta 3305, continue a aproximação, vai autorização de pouso. Negativo, 3305 no ponto de espera. Desculpe. Mantenha o ponto de espera para 3305. Espera, parte 1, já quando lá, torre 118, decimal 195, agente altímetro na 021. 21, ponto de espera 1895, federal 9973. 70, pode voar, jampa, isso vai ser curto aqui. Tá. Obrigado. Voar, jampa, 902.